Já não me lembro mais da dor. Na minha mente só sua cor, sua cara pequena me olhando lá fora, seu pai preocupado e orando. Seus berros e gritos fortes, senti agulha fechando meu corte. Cicatriz em nome pra vida inteira, que dia que era eu não sei, sei lá, sexta-feira. Só sei que eu estava enrolado em um pano, não havia engano. Uma semana depois tinha que ir embora, pra onde eu não sei, talvez pra casa da sogra. Um barraco que fica embaixo da ponte, a gente não mora, a gente se esconde. Ainda não tem a banheira e nem as suas roupas, aqui a penúria está solta, dar banho no balde, moleque rebelde. Aqui em casa eu formei foi um time, já me chamaram, sabe de quê? Laboratório do Creme. Laboratório do Crime. Laboratório do Crime. Laboratório do Crime. Podiam usar esse título e fazer um filme rolar sabe aonde? Na porra do Supercine. Esse caso é triste, mas ele é real. Alguém diria, é consequência da crise. São muitas famílias que têm os seus filhos sem ter condições, nenhuma estrutura, problemas aos quilos. Sabe o que muitos dizem? Porque engravidam, parece que só elas podiam. Temos exemplos de celebridades oriundo desse maldito mundo. Sofrimento é algo que não se mede, eu sei, mas respeito é algo que tem que vir na medida certa. Isso devia ser lei. O pobre foi sentenciado com um crime. É a lei da lógica. A miséria é o laboratório. A sociedade não discrimina, nos reprime. Somos o bode expiatório pro samba de raiz e o rap. Formamos, somos o repertório. A periferia é um laboratório. É isso que ela exprime. Um gigantesco laboratório do creme. Laboratório do crime. Laboratório do crime. Eu tenho um mano, um cara muito chegado, um verdadeiro parceiro, um grande aliado. Numa das nossas trocas de ideias, eu disse a ele: Laboratório do Crime é o retrato do país em que nós vivemos. E eu lhe perguntei: bicho, por que não temos muito dinheiro? Por que não o ganhamos? Ele me respondeu: não fomos predestinados para sermos ricos. Os milionários que existem por aí muitas vezes ganharam esse dinheiro ilícito, e aí eles foram predestinados a ficarem ricos. Porque é tudo tão injusto? Porque tudo é tão confuso? São perguntas que não encontramos respostas. O rap é uma maneira de expormos tudo isso pra fora. Os desesperados que não têm uma maneira de desabafar, como eu desabafo através do rap, ficam loucos e entra em um perigoso estresse. Muitas vezes fraquejam e procuram no crime a saída para os seus problemas financeiros. Aterrorizam, tem nas armas municiadas seus únicos parceiros. Mais uma vez, tudo é muito injusto, continua sendo muito confuso. Muitos ricos são criminosos e você sabe que é verdade, mas a abundância de dinheiro dá a eles a liberdade. Eu achava que a lei faliu, ou que ela nunca existiu, mas ela existe, existe pra punir os desfavorecidos, os que não têm um bom advogado, os pobres desentendidos. A lei tem que impor a sua moral, de alguma forma pra eles eu sou um marginal. Criado em um laboratório, como uma história de um filme, criado sabe aonde? No laboratório do crime. Laboratório do crime. Laboratório do crime.